simples, pode acreditar, nós estamos de passagem. Perdidos na ilha, na mesma batida, na beira do mar. Vou ver o Luan surfar, colar no quebra-mar. Família MRF vai representar. Meu mano WJ, no estilo Neymar. E aí do rap, meu parceiro, como é que tá? O tempo tá passando, o mundo tá girando, tamo na batalha. Justiça divina demora, mas ela não falha. Estamos na vida, vivemos no fio da navalha. Espertos ligeiros para não cometer a falha. Olho pro céu, imagino saudades da minha coroa. Mas sinto que ao lado de Deus o céu está de boa. Fora na vida a gente tem que dar valor. É foda, na vida tudo vale por amor. Na malandragem a fama, malandro não escorrega. Eu sei que o peso da cruz é cada um que carrega, que sabe. Com muita fé e muita dignidade, vou que vou nesse flow, sou por nós de verdade. Então avante família, vamos junto na trilha. Estilo conexão, sempre na picadilha. Vem comigo os guerrilheiros verdadeiros do asfalto. Vem na paz, vem comigo, joga em sua mão pro alto. Eu sei quem me salvou, foi o rei, foi o rol, R.A.P. Sem você nada sou, minha esperança nas andanças ilumina minha alma. És a luz do meu caminho, és na vida minha calma. A esperança de um pobre vagabundo, caminhando nesse louco submundo. Vamos, que o sol está brilhando. O tempo está passando e a brisa é de paz. A vida está mudando e o mundo observando. Que pra mim já não servia, me afastei, não quero mais. É assim, querubim sobrevoa o céu. E por aqui tem Caim, planejando o final de Abel. Mas Deus é mais, hoje posso dizer. Tem vários anjos leais para nos proteger. Não adianta vacilar, se liga sangue bom. Fala de Deus e na vitória comemora com cão. Tô aqui, tô vivão, até aqui cheguei são. Sua maldade nunca poderá me ver no chão. Salve a família que canta, que brinca sem vacilação. Sou real, sou baixada, sou conexão. Vem comigo que eu já quero te levar numa viagem no carro através do som.